Sono di Lancio, Fenol 5000, Ronno 7. Sigo via Alfa, Índia, portão 01. Ok, Índia 01, 7. Imp, curta aproximação, tráfego na nova estrada. Ronno 765, solo 12, direita, solo em 121, décimo 9. 219. Sim, Golf Kilo, ponto de aproximação, tráfego na nova estrada. Sobre estado, Whisky Golf Kilo, pôs autorizado 107, 170 graus com 7 nós. Golf Kilo. 1765, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da táxi e Kilo. Via Alfa, reporte antes da táxi e Kilo, gol no 765. 17, em caso de arremetida do mesmo, poderá ser tráfego para o senhor. Mantenha-se, se possível, manter afastado, um pouco afastado do eixo de decolagem da 17. Afirmativo. É, quando autorizado, cruzaremos o eixo de decolagem da 17, guardião da luz. Imediato autorizado. Tem condição de cruzar de imediato o eixo de decolagem da 17? Vai prosseguir para o Itapuã? Afirmativo. Condição de cruzar imediato e seguir para o Itapuã. Autorizado, guardião 02. Reporte livrando mesmo. Voltará livrando 02. Paulo, Goro 260 na 5, puxa acionamento. 260, posição 5, autorizada, reporte táxi. Reporte sendo 260. Ou vai afastar um pouco? Afastaremos um pouco o patrulhamento até o setor de Pipoacu. Estão mantendo a minha escuta, o guardião 02. Afirmo, 02. Inicialmente, nível 030, aguarde o contato do radar, voe pro do NDB Simbra. Ingresse na taxi Kilo, agora à esquerda, pátio 3, mantenha a posição no ponto médio do pátio 3, aguardando ingresso para o pátio 1. Ingresso a Kilo, pátio 3, aguarda ingresso pátio 1, voo no 765. Olá. Afirma aqui, estamos no setor de Itapuã, vindo para a sua curva, na escuta da curva. Gente, convida Julieta, pronto. Apesar da colada 17, vento de 130 graus com 9 nós. próximo a Itapuã, um helicóptero da Polícia Militar, o Alfredo Gilete. Táxi 260, Alterna Salvador, 319-78 a bordo. Táxi 260, táxi à direita via Juliette Alfa até o ponto de espera da Delta. Quando lá, torre 118.6, ajuste 1015, bom dia, boa viagem. Juliette Alfa Delta, ponto de espera da local da 1-0-2-6-4, obrigado, Zé. O Uno 765, observe o Boeing da companhia sua frente livrar a intersecção, parte 1 no parte 3, ingresso para o portão 4. Uno 765, atento com o tráfego, prossegue portão 4. Patan Guasca Papago, prossiga. Gente, o Patan Guasca Papago aguarda autorização de tráfego nível 080. Autorizado, repórter livrando mesmo. Autorizado, o cruzamento do corpo, Alfa Vida Gilé. Reporte em buraquinho. Rebordará em buraquinhos a Avenida Salvador, Guardião 02. Eu sigo a Guardião 02. Nós vamos prolongar o patrulhamento até o farol da barra. Querem saber que vamos passar para o controle. Agora o controle 1 no 9.35. Afirma, passando o controle grato 02. Controle Salvador, Guardião 02. Prossiga 02. 02 tem patrulhamento a 310 no Acer. Azul para o farol da barra, na escuta desse controle. Tudo até ali do litoral, na escuta do controle, Guardião 02. 02. Vai ter a 9655, vetor para o final ILS, vai na proa 080. O limite é o curso do localizador. Desça 2 mil pés, ajuste 0015. Aqui ajustado 0015, proa 080, limite é o curso do localizador. Vai ter a 9655. Papá, nível 080, decola da pista 17, primeira curva, saída gole, Eval, após DCT, primeira curva será à direita, controle 119.35, acione o código 5103. Controle, Papa Tango, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, corredor forte, 1 mil pés, reporte para o regresso. Para o regresso, a Vitor Juliette. Oscar Papa Golf. Livre, 45 sem taxa. Tá pronto no 260. Voo no 260. Está restrito até 25 milhas até o nível 080. Vai decolar. Está autorizado. Decolar da 10, vento de 150 graus com 7 nós. 25, 080, 1260, 3 decolagem. Vai ter 9655, está estabilizado no curso localizador. Sente a Baeté 9655, chame torre no 96. Obrigado aí, João. Já reponte para ingresso número 7, cópia B. Gente. Não, 8, 8, 8, 5, prossiga. Está estabilizado no curso do localizador, uma BNB para passar o externo. Agora é novo estado, confirme como está a condição do campo aí no setor? Estado legal. Entendi. Habitual. Sim, seu nome e estado, curta a aproximação e aguarde autorização para pouso 990. Controle, Alfa Vitor Juliette, solicito regresso. Pistão 10, vento de 1,50 graus com 08 nós, cabe ser deslocado a Pinheiros 1,200 metros. Ajuste agora 1,0 no 5. Pistão 0, vai. Alfa Vitor Juliette, para o regresso. Regresse pelo Interlagos, proa da rotatória. Sim, proa da rotatória, Alfa Vitor Juliette. Chame a torre em 1,86. Oi, 1986, Alfa Vitor Juliette. K3216, informe como recebe agora. K3216, no curso. E mantendo 7. 4001. Especialmente em Salvador, poderia aumentar a velocidade? Web 6740, deixa até o nível 150. Para o sequenciamento em Salvador, poderia aumentar a velocidade? Para a rotatória, para o que Azul 4060, desça até o nível 1,60. Gol no 8 no 8, passa o Bagel, até a identificação 390, vigilante radar. Falou, na escuta. 660, bom dia, sem identificação, apenas 370, vigilante. Teste da Coral. Eu chamo em Recife, frequência 12685, alterne 12545. 6855. Até 9655, solo aos 30, ligue direita, chame solo em 121 decimal 9, é o pátio 5 que vai? Tá lá pro hangar da base dessa. Gente. Toda colada 17, vento de 1,50 graus, quanto nós. Juliette, pode encurtar a base, reporte final de 3 milhas para pista no 7. Cortará a base para final da 1-7, Alfa Vitor Juliette. Autorizado a presente, curta a base, Alfa Vitor Juliette. Apagou, foi decolado agora aos 3-1, controle 1-9-35, bom voo. Obrigado. Controle, Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, submantém nível de voo 080. 080, Golf. Pátio 3, eu posso seguir em frente pela Alfa, senhor. Ou abaixo da 9655. Pela minha escuta, pode prosseguir via Alfa Juliette para até na Lima. Reporte na Lima, para ninguém na Lima. Golfe autorizado direto Serra Novo Zulu Papá, informe estimado para pouso, nome do destino, suba e mantém inicialmente o 40, 040. Ok, direto agora, restrito ao 40, o destino é Poções, Serra Novo Zulu Papá, está estimando 15530. 1530, gente. Vitor Juliette está avistado. Tem pouso autorizado 910, vento de 150 graus com 8 nós. Pouso autorizado 910, Vitor Juliette. Mantenha o 410, vigilância radar, aguardando a chegada mais. Nível 340, Porto Seguro. Afirmo. Aguarde um minutinho para a cópia, gol no 777. Obrigado. Controle Salvador, Guardião 02, 18 com a sua, próximo Itapuã, já visual com capa no ar. Gente, chame a torre no 86, Guardião 02. Torre no 86, Lato 02. Controle Salvador, muito boa, Web Method 40. Cruzando 180 para 1533. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. 02 já em Itapuã, visual com campo para Salvador, quando autorizado no corredor Axé. Autorizaria da presença para o retorno? Negativo, mantém estar. Informação agora que chove sobre o aeródromo, chove leve e permanece visual. Peruísque 50, decola da pista 10, saída da El, transição de Né, primeira curva à direita, controle 119.35, transponder 5155. Sou autorizado 340, Peruísque 50, saída da El de Né, com curva à direita após a decolagem da pista 10. 119.35, controle 5155 no transponder, agora 1777. O 777 correto, informa o portão que se encontra? Portão 4. Portão 4, chama pronto para o push de acionamento. Chamarei no fundo pronto, gol 1777, obrigado. Portão 3895, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50, decola da pista 10, saída da El, transição de Né, primeira curva à direita, controle 119.35. O transponder 5151. 340 autorizado Guarulhos, decola da 10, no perfil da Dael de Né, com curva direita, Centenário I 50, controle 119.35, transponder 5151. Tá, 3895, correto, confirme o portão que se encontra. Tá no 202. Portão 02, chama quando pronto. Chama lá. Se mantém no voo 060. Chegada Mari e LSX-Ray sem glide. Descida ao 060, azul 40, mesa. Autorizado subir até o nível 060. É o 060, gol. Webjet 6740, desse mantém um 70, 070. 070, 6740.